Ronquinho! Alô, RD! Avisa que nós tá de volta na pista! Tá de volta! Pode avisar as patricinhas que o bonde tá de volta. Ficamos 3 anos trancado, mas nós tamo pé na porta. Deixei o dinheiro enterrado e reativei a loja. Melhor toma aqui uma lotiva lá na Yamaha e me traz a melhor tapa. Deus que vacilou, tô na bota no alto de drone e te vejo de longe. Mandado nós corte a para, mas o que deu baixa moscou foi pro monte. Se é pra ajudar, nós ajuda, não vem atrasar quem não atrasa ninguém. Nossa luta é contra o governo e aqui na favela nós faz as de sempre. Vem da zona sul só pra subir aqui no morro. Ela fica louca e depois eu faço rodo. Tequila de graça, aquele tanque cabuloso. Vou fazer o que se ela quer centavos fabuloso. Vem da zona sul só pra subir aqui no morro. Ela fica louca e depois eu faço rodo. Tequila de graça, aquele tanque cabuloso. Vou fazer o que se ela quer centavos fabuloso. Posso fazer se elas gostam dos fabulosos, moleque? Pode avisar as patricinhas que meu bonde tá de volta. Ficamos 3 anos trancado, mas nós somos pé na porta. Deixei o malote enterrado e reativei a loja. Melhor tomar que o malote vai na Yamaha e me traz a meiota. Os que vacilou, tô na bota de binocla que tô te vendo de longe. Mandado nós corte a para, mas o que deu baixa mostrou foi pro monte. Se é pra ajudar, nós ajuda, não vem atrasar que não atrasa ninguém. Nossa luta é contra o governo e aqui na favela nós faz a de 100. Vem, vem da zona sul só pra subir aqui no morro. Ela fica louca e depois eu passo o rodo. Tequila de graça, aquele canque cabuloso. Vou fazer o que se ela quer sentar pros fabuloso. Vem da zona sul só pra subir aqui no morro. Ela fica louca e depois eu passo o rodo. Tequila de graça, aquele canque cabuloso. Vou fazer o que se ela quer sentar pros fabuloso.